Senhor, eu não pensaria mais no amor. Se me ajudasse nosso Senhor, não pensaria mais no amor. Pai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo. Você tem que pegar seu coração. Pai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo. Você tem que pegar seu coração. Mas águas não rolar, na rapa cheia eu não quero ver sobrar. As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar. Eu faço a mão na saca, saca, saca, olha, e bebo até me afogar se a polícia por isso me prender e na última hora me soltar. Eu faço a mão na saca, saca, olha, ninguém me agarra, deixa as águas rolar. As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar. Saca, saca, saca, olha, me devo até me afogar, deixa as águas rolar. As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar. Me passo a mão na saca, saca, saca, olha, me devo até me afogar. Tá todo mundo de ressaca, ressaca, ressaca, ressaca. Ninguém aguenta mais, eu vou mandar parar. Vai todo mundo pra casa curar. Tá todo mundo de ressaca, ressaca, ressaca, ressaca. Ninguém aguenta mais, eu vou mandar parar. Vai todo mundo pra casa curar. Sei que você gosta muito dela, mas é bom que não esqueça. Ela não é amiga, desce pra barriga, depois sobe pra cabeça. Eu vou raspar cabeça de mulher. Quero ver mulher na rua com a cabeça toda nua. Este ano no vestibular eu vou raspar cabeça de mulher. Quero ver mulher na rua com a cabeça toda nua. Você está na sua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada. Você está pelada, você está na rua, você foi aprovada. Este ano no vestibular eu vou raspar cabeça de mulher. Quero ver mulher na rua com a cabeça toda nua. Este ano no vestibular eu vou raspar cabeça de mulher. Quero ver mulher na rua com a cabeça toda. Você está pelada, você está na rua, você foi aprovada. Você está na sua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada. Meu time é o timaço. queria agora. Oh, oh, oh, Aurora, se você fosse sincera. Oh, oh, oh, Aurora, deixa só que o que era. Oh, oh, oh, Aurora, se você fosse sincera. Oh, oh, oh, jardineira, estás tão triste. Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu no quintal. Meu doce depois morreu. Foi a canela que caiu no quintal. Meu doce depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Você é muito mais bonita que a canela que morreu. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Você é muito mais bonita que a canela que morreu. Ô jardineira, estás tão triste. Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho. Dos dois depois morreu. Foi a canela que caiu do galho. Dos dois depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, esse mundo é todo seu. Você é muito mais bonita que a canela que morreu. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Você é muito mais bonita que a canela que morreu. Você já viu o disco voador? Não, não, não, não, senhor. Você já viu o disco voador? Não, não, não, não, senhor. O disco vai, vai, o disco vem, vem, desaparece no além. O disco vai, vai, o disco vem, vem, desaparece no além. Essa história de disco voador é São Pedro gritando de ioiô. Essa história de disco voador é São Pedro gritando de ioiô. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Eu também vou mudar de toca desce, a onda cresce, eu quero é brincar. Vou desfilar na Praça da República, não me interessa se a polícia me levar. Eu também vou brincar de toca desce, a onda cresce, eu quero é brincar. Vou desfilar na Praça da República, não me interessa. Thank you.

minha gente sofrida, despedindo-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro para o faroleiro que contava bondade para o a namorada que contava as estrelas para o paradeiro que lhe dá a passagem. A moça triste que vivia calada sobre a rosa triste que vivia fechada se abriu e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Stay. espanhola, natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro-a-unha. Caramba, carambola, sou do samba, não, minha mora é pro Brasil. Eu vou fugir, isso é conversa mole para. Me falta tudo na vida: arroz, feijão. corações.